as contas, trazendo o vazio de um passado. É hora da gente fazer as contas. O nosso balanço já foi fechado, zerando o que ficou pra trás.